só por essa estrada, com um grito preso na garganta, com os olhos tensos na navalha. Se me caçavam como bicho no fundo desta sala, no fundo deste mundo, com os olhos rasos na navalha, com um arrepio no cabelo, com um aço preso na cintura, um pássaro noturno voando pela estrada, voando o som, eu calo o susto ainda, noite negra, acho que duro.